Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó pra uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Eu moro lá no deserto, sem vizinho, vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó. Pia triste a coruja na cunheira do paió. Quando chego entardecer, pia triste o jaó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. Não me dou com a terra roxa, com a seca larga pó. Na baixada do areião eu sinto prazer maior. É de arrolinha no andar, no areião faz caracó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. Eu faço minhas caçadas bem antes de sair o sol. Minha espingarda de cartucho, patrona de tiracó. Tenho buzina e cachorro pra fazer forrobodó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. Quando eu sei de uma notícia que outro canta mió, meu coração dá um balanço, fica meio banzaró. Suspiro sai do meu peito que nem bala geveló. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó.